Ela tira foto com o David Mega, escreve e posta assim. Ela tira foto com o David Mega, escreve e posta assim. Localiza e falou, partiu o cabarezinho. Localiza e falou, partiu o cabarezinho. Na toalha siliconada, no ponto de quim-quim-quim. Não sei pra onde ela vai, mas só sei que ela tá assim. Localiza e falou, partiu o cabarezinho. Pensa na maquinha que usa uma droga, mas janta não é uma delícia. Pensa na maquinha que usa uma droga, mas janta não é uma delícia. Essa maquinha que gosta tanto de pica. Essa maquinha que gosta tanto de pica. Ó como ela vai com Elipa. Ó como ela vai com Elipa. Ó como ela vai com Elipa. Ela tira foto com o David Mega, escreve e posta assim. Ela tira foto com o David Mega, escreve e posta assim. Localiza e falou, partiu o cabarezinho. Localiza e falou, partiu o cabarezinho. Na toalha siliconada, no ponto de quim-quim-quim. Não sei pra onde ela vai, mas só sei que ela tá assim. Localiza e falou, partiu o cabarezinho. Pensa na maquinha que usa uma droga, mas janta não é uma delícia. Pensa na maquinha que usa uma droga, mas janta não é uma delícia.